Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos e cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica, que visa sempre trazer para vocês estudos comentados dos melhores temas e textos do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. Nessa fase do nosso programa, nós estamos trazendo para vocês, ouvintes, a temática de um curso introdutório com os temas fundamentais do esoterismo e da teosofia. Então sejam todos bem-vindos a esse nosso estudo, aqueles que estão chegando aqui na rádio pela primeira vez. Fiquem à vontade, caros amigos, para acompanhar o nosso trabalho, pois aqui nós não fazemos proselitismo para nenhuma escola, para nenhuma seita, para nenhum grupo em especial. Nós tratamos esses temas como temas universais pertencentes à filosofia esotérica, à filosofia dos mestres do Oriente, que durante tantos e tantos milênios tiveram realmente a incumbência de guardar esses conhecimentos para que apenas os iniciados os recebessem. Mas é chegado o momento, caros ouvintes, das revelações, para que esse conhecimento inunde uma vez mais a humanidade e crie as condições para que as pessoas reencontrem as verdadeiras tradições, para que os mestres sejam uma vez mais reconhecidos e para que cada um de nós, ouvintes, siga o seu caminho de evolução. Pois se há um plano de Deus para este universo, caros ouvintes, esse plano chama-se evolução. E é com o objetivo de auxiliar na evolução de todos os nossos ouvintes que nós estamos trazendo esses temas. Tratamos aí nos últimos programas com vocês, ouvintes, da população do plano astral. Mas a partir do programa de hoje, nós vamos começar a falar de um outro plano de existência, caros ouvintes, em que nós, seres humanos, atuamos também. Assim como nós atuamos aqui no plano físico, assim como a nosso redor existe uma aura astral, um ovoide de energias emocionais que nós tanto tivemos a oportunidade de expor aqui para vocês, e a partir de hoje vamos começar a falar do plano mental, caros ouvintes. Os orientais chamam esse plano e essa característica, ouvintes, de manas. Manas é a palavra sânscrita que dá origem ao termo man, ao termo humano, e significa simplesmente pensamento. E esta é a grande característica do ser humano, ouvintes. A característica do pensar, a característica da memória, a característica do discernimento, do aprofundamento da consciência. A consciência está em todas as coisas, em todos os planos, caros ouvintes. Mas o plano mental, ele é realmente muito especial para nós. Porque realmente o ser espiritual, caros ouvintes, que nós somos, está inicialmente nesse plano. No plano físico e no plano astral, nós temos apenas uma imagem, um reflexo da nossa divindade. Mas no plano mental, caros ouvintes, nós temos realmente o anjo que nós somos se manifestando. Mas vocês podem se perguntar, mas a mente não trabalha, não funciona no cérebro? Sim, caros ouvintes, a mente está no cérebro também. O nosso cérebro, na verdade, ouvintes, ele é uma contraparte, assim como nós estivemos estudando nos princípios herméticos, no princípio de correspondência, que diz que tudo o que está em cima se manifesta aqui embaixo, é semelhante ao que está lá em cima. Então, o nosso cérebro, ouvintes, ele é uma imagem exatamente do plano mental. Inclusive, sem o nosso cérebro, nós não podemos evoluir. Essa é uma pré-condição, caros ouvintes, porque quando nós perdemos o corpo material, de certa forma, cessa a nossa evolução, porque é necessário um corpo material para que ocorra a nossa evolução, ouvintes. E o cérebro é muito interessante porque ele é dividido em duas porções, que hoje a nossa ciência tem investigado bastante a natureza do cérebro e, obviamente, sem sucesso em encontrar aonde ali naquele cérebro estaria a consciência humana, aonde que estaria a nossa alma. A alma não está no cérebro, caros ouvintes. Ela se comunica com o cérebro. O cérebro, ele não é apenas uma agência de processamento onde 100 milhões de neurônios trocam mensagens eletroquímicas, formam conexões e geram memórias. A memória do cérebro é apenas um nível, caros ouvintes, da grande memória que todos nós temos no plano mental. E essa divisão dupla do cérebro, que hoje a ciência sabe que o lóbulo esquerdo é mais racional, é mais ligado à linguagem, aos cálculos matemáticos, e o lóbulo direito é mais visual, é mais artístico, é mais ligado às cores, às artes, à música. Isso, caros ouvintes, é uma imagem perfeita daquilo que o nosso cérebro é uma correspondência. Ele corresponde exatamente aos dois níveis do plano mental. Porque para existir, caros ouvintes, no plano mental como uma consciência, nós também temos mais uma aura envolvendo o nosso ser. Nós temos o corpo físico, temos em alguns centímetros ao redor do nosso corpo físico o corpo energético, chamado no esoterismo de duplo etérico, chamado no espiritismo de perispírito, e como um grande ovoide, como um grande ovo que nos envolve, existe a aura astral, que nós tratamos muito bem nos últimos programas, que é aquele corpo de energias onde nós temos realmente as nossas emoções, os nossos sentimentos. E tanto o corpo energético como o corpo astral se comunicam com o nosso corpo físico através dos chakras, dos centros energéticos, principalmente os grandes centros energéticos, que na yoga clássica, né, ou no yoga clássico, né, já que a palavra yoga parece ser uma palavra masculina, mas aqui no Brasil realmente há esse aportuguesamento das palavras. No yoga clássico, caros ouvintes, existem 7 grandes chakras, mas hoje nós sabemos que existem muitos mais centros energéticos, vórtices, pelos quais a energia entra dentro do nosso corpo. Os orientais e os chineses, muito especificamente, nos indicam que existem 70 mil vórtices energéticos no nosso corpo, ouvintes. E entre eles existem caminhos de trânsito da energia que vem do universo, que vem do sol, que faz então um percurso entre esses centros. São os chamados meridianos. E é nisso que se baseia realmente a medicina chinesa da acupuntura, que hoje em dia já é reconhecido pela medicina porque tem efeitos muito claros, muito definidos. Mas o nosso corpo mental, caros ouvintes, que é o foco da nossa atenção nesse programa de hoje, ele é também uma aura que nos envolve, mas numa frequência muito, muito mais elevada do que a do plano astral. O plano mental, caros ouvintes, é um nível, um plano, uma dimensão do nosso universo com uma esplêndida e exuberante vida. E nós estamos nesse instante também atuando nesse plano, caros ouvintes, apesar dos nossos sentidos não perceberem. Mas, como dizia Madame Blavatsky, para estar no plano mental, caros ouvintes, basta apenas nós fecharmos os olhos, porque realmente a nossa mente, caros ouvintes, ela existe autonomamente e tudo que nós fazemos aqui embaixo é uma correspondência do que acontece na nossa mente. A mente é tão poderosa, caros ouvintes, que ela nos dá a impressão de que nós realmente estamos no mundo atuando. Cria para nós uma verdadeira ilusão, caros ouvintes, que as coisas estão fora de nós, que nós estamos... eu estou aqui transmitindo esse programa, vocês estão aí ouvindo, perto dos computadores, ou estão navegando na internet, acessando seus e-mails, e nós imaginamos que tudo isso está fora de nós, caros ouvintes, quando na verdade tudo isso está acontecendo na nossa mente. Nós estamos realmente no plano mental, caros ouvintes. É por isso que um dos princípios herméticos mais fundamentais é de que o universo é mental. O todo, caros ouvintes, o uno, a consciência de Deus existe para valer nesse plano. E pelo fato de nós sermos seres tão poderosos, que nós temos os nossos sentidos, que nós confiamos tanto neles, o nosso tato, o nosso olfato, a visão, a audição, caros ouvintes, o paladar que tanto nos agrada, tudo isso nós recebemos essas informações de fora, isso se transforma em impulsos nervosos, que são encaminhados pelo nosso sistema nervoso, vem para o cérebro, caros ouvintes, e o cérebro então transmite. O cérebro, caros ouvintes, é uma grande estação transmissora e retransmissora das sensações que nós temos aqui na matéria, que ele joga realmente para cima, para uma dimensão maior. Nós imaginamos que o cérebro é que faz o processamento dessas informações, e isso não é verdade, caros ouvintes. Inclusive porque existem inúmeros casos em que pessoas estiveram em situações próximas à morte, onde os sinais vitais, os batimentos cardíacos, as frequências cerebrais estiveram praticamente anuladas, e essas pessoas acabaram não falecendo. Quando elas voltaram, elas sempre dizem, caros ouvintes, que elas estiveram vendo imagens muito vibrantes, cores muito fortes, luzes, atravessaram túneis, viram pessoas, conversaram com pessoas. E isso indica, ouvintes, que a nossa consciência, o fenômeno da consciência, é muito superior ao nosso corpo físico, é muito superior a tudo que o nosso cérebro consegue fazer. E muitas vezes a ciência fica admirada quando uma pessoa, num acidente ou num AVC, num acidente vascular do cérebro, né, o chamado derrame, fica paralisada uma parte do cérebro, ou a pessoa tem seccionada uma parte do cérebro num acidente, num tiro, num qualquer coisa que os médicos são obrigados a extirpar, ou fica realmente prejudicada uma parte do cérebro. Mas, por incrível que pareça, se realmente a informação estivesse no cérebro, a pessoa teria que perder muitas memórias, teria que perder realmente o raciocínio. E nós vemos então que o cérebro se adapta, e o fato é que a informação realmente não está toda no nosso cérebro, caros ouvintes. Então, o verdadeiro local onde é armazenada todas as informações que nós temos, ouvintes, e não só as informações dessa vida apenas, mas também de todas as vidas que nós tivemos no passado, estão armazenadas no nosso plano mental. Então, ele é um plano que está vibratoriamente acima do plano astral, mas é necessário nós compreendermos que no universo onde nós estamos existem 7 grandes planos de existência. São mundos, são níveis, esferas ou regiões, cada qual com sua matéria peculiar. Então, quando nós dizemos que o mental é superior ao astral, não é porque ele está realmente acima fisicamente do astral. Ele está acima do astral vibratoriamente. Realmente, a frequência com que vibra a matéria mental é extraordinária. E se o plano astral já nos traz realmente um mundo tão diferente, caros ouvintes, o mental, então, é realmente extraordinário. Os antigos chamavam esse mundo de Campos Elíseos, caros ouvintes, é o verdadeiro céu, porque ali estão os nossos pensamentos, estão as nossas memórias, estão as nossas utopias, estão o que está, o cabedal do pensamento humano está todo armazenado ali. Então, o nosso corpo mental, ele se dispõe praticamente de forma idêntica ao astral. Ele é uma atmosfera que, de acordo com os pensamentos que nós temos, existem no plano mental faixas coloridas, que obviamente é a maneira como o universo realmente se comunica, é através das cores, ouvintes. Então, quando a pessoa tem pensamentos elevados, quando ela tem um intelecto desenvolvido, se forma na parte superior do corpo mental, cores claras como o amarelo do intelecto, o azul da espiritualidade, no meio do corpo se forma normalmente o verde da comunicabilidade, e as características inferiores normalmente se depositam na parte inferior desse ovoide. E é por isso, caros ouvintes, que os mestres realmente não precisam perguntar nada para os seus discípulos, porque olhando para a aura astral e mental da pessoa, pelas cores que estão ali, eles já sabem exatamente quais são as habilidades, quais são os pensamentos. Não que eles saibam exatamente o que a pessoa está pensando, mas sabe quais são as possibilidades de pensamento, quais são os assuntos que mais agradam, que são virtudes ou também defeitos que existem na pessoa, simplesmente pelas cores que estão ali naquele corpo astral, naquele corpo mental. Mas como nós dissemos, ouvintes, o nosso cérebro tem essa divisão dupla, porque o mental também é dividido em 2 grandes níveis. Apesar dele ter 7 subníveis, existe uma porção do mental que é chamado mental concreto, ou como os orientais, os hindus chamam, é o mental rupa, ou seja, com forma. Nesse nível, que na verdade são os 4 primeiros níveis do plano mental, que corresponderiam aqui à nossa matéria física, aos sólidos, aos líquidos, aos gasosos, ao gás e ao éter, essa parte do plano mental contém todos os pensamentos que têm imagens, que têm conceitos visuais, que tem conceitos linguísticos, tudo está ali naquele nível. E é nesse primeiro nível que nós começamos a atuar, né? Então, para o explorador do mundo mental, pensar equivale a realizar, sem dúvidas, demoras ou vacilações. Porque se no astral, caros ouvintes, a matéria já se movimenta para corporificar o que nós sentimos, o mental então é muitas vezes mais forte. Quando nós pensamos uma coisa, no plano mental essa coisa realmente passa a existir. obviamente passa a existir no plano mental. E isso, caros ouvintes, se reflete aqui no nosso cérebro físico. Hoje, por exemplo, a neurolinguística sabe que nós realmente programamos a nossa consciência, programamos o nosso cérebro, e que o nosso cérebro realmente não entende a palavra não. Não adianta dizer não, caros ouvintes. Então, o que eu estou dizendo aqui também não adianta. Porque se eu disser aqui, caros ouvintes, não pensem em um barco, automaticamente esse barco está se formando aí na mente de vocês. Seja um transatlântico, uma balsa ou uma jangada, todos vocês estão vendo aí no seu mental, nesse instante, um barco, caros ouvintes. Então, exatamente quando nós nos comunicamos e dizemos para a pessoa não coma isso, não beba aquilo, se dirigir, não beba, né? Exatamente, caros ouvintes, nós estamos fazendo uma antipropaganda, porque, na verdade, o que funciona, vamos deixar esse negócio que não funciona, vamos dizer o que funciona, queridos ouvintes, é a afirmação. Quando nós afirmamos uma coisa, quando nós visualizamos alguma coisa, ela realmente passa a existir. E é por isso, ouvintes, que nós temos que ser realmente positivos na nossa vida. Nós temos que pensar coisas boas, temos que visualizar coisas belas, temos que imaginar para nós situações de harmonia, situações de alegria, situações de realizações, de bem-estar, caros ouvintes. E, inclusive, com o uso poderosíssimo que nós temos da nossa voz, do nosso poder, da fala, caros ouvintes, porque o que nós falamos, o que nós projetamos através da fala é realmente uma parte muito significativa do que existe no nosso plano mental. Então, ouvintes, não adianta dizer não. É preciso dizer sim. Então, quando a pessoa está ali fazendo uma coisa errada, não adianta vocês ficarem criticando, cortando a pessoa. Vocês têm que dizer, faça isso e aquilo que é correto. Não adianta insistir na negativa, porque o nosso cérebro e o nosso mental, ouvintes, ele não entende a negativa, não entende o não. E isso é decorrência dessa rapidez com que funciona o plano mental, que nós vamos paulatinamente aqui abordar com vocês, ouvintes, e realmente é um plano maravilhoso. Um plano onde o ser humano só pode ser feliz. Então nós vamos falar agora no nosso segundo bloco o que acontece exatamente com o desencarnado, que passa então pela segunda morte, porque depois de ter perdido o corpo físico, nós ficamos no astral, mas mais cedo ou mais tarde nós também perdemos o corpo astral. Então nós vamos ficar exatamente apenas com o nosso corpo mental. Nós teremos então saído do purgatório, que é como os antigos chamavam o astral, e aí nós passaremos, ouvintes, para o mundo céu. Realmente, o mental é o Campos Elíseos, é o a mente, aquele local do universo onde só existe realmente felicidade, porque nós vamos para os nossos pensamentos. Então é uma satisfação estar aqui a serviço de vocês, ouvintes, trazendo esses assuntos. Vamos fazer aqui o nosso intervalo para nos refrescar aqui um pouquinho e para deixar com vocês também o convite, amigos ouvintes, para que vocês venham se associar na Levir. Conheçam lá www.levir.com.br. Venham apoiar os nossos trabalhos, para que esse programa e todas as transmissões aqui da Esotérica FM tenham o seu patrocínio e nós continuemos aqui a trazer essa mensagem e sempre muito boa música aí nos outros horários que não do nosso programa. Vamos ao nosso intervalo, ouvintes, e voltaremos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, ouvintes, retornamos agora ao vivo com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo muitíssimo a audiência, a presença, o carinho de todos que estão nos acompanhando ao vivo nesta sexta-feira. E a todos vocês, ouvintes, que estão nos acompanhando em outros horários aqui na opção Lux Esotérica do nosso menu, que tem os mais de 180 programas dessas nossas séries que já foram ao ar. Também aqueles que nos acompanham lá na Levir, na loja esotérica virtual. E também nos discos que serão distribuídos com esse programa. São verdadeiras aulas, caros ouvintes, sobre esses temas realmente fundamentais do esoterismo que nós estamos trazendo aqui para vocês. Muitíssimo obrigado uma vez mais pelo apoio, pelo incentivo. Realmente o carinho de vocês, ouvintes, realmente nos dão muito combustível aqui de entusiasmo para nós continuarmos com esse trabalho, com este serviço, amplificando, divulgando ideias da sabedoria arcana, do conhecimento esotérico, da teosofia, do esoterismo. Essa luz, caros ouvintes, que vem do Oriente, iluminando o Ocidente, a todas as consciências, os seres humanos que estão aqui e usando a internet com todo o poder que ela tem, pois a internet, caros ouvintes, é verdadeiramente a corporificação da era de Aquário, caros ouvintes. Tem gente imaginando que a era de Aquário vai ser algum disco voador que vai pousar por aí. A era de Aquário, caros ouvintes, é isso aqui que nós estamos falando, estamos usando. É o poder da nossa mente, é a transmissão do conhecimento. O que que mudou no mundo nos últimos séculos, ouvintes? Foi exatamente os transportes que fizeram com que houvesse muito mais movimentação física entre as pessoas e as telecomunicações que hoje permitem amigos queridos nos ouvirem não só por todo o Brasil, mas também no exterior, como a nossa querida ouvinte Márcia lá do Canadá, como ouvintes que nós temos em Portugal, temos na África e até no Japão nos acompanham ao vivo e também nas gravações, tudo isso através da internet. Mas voltamos, caros ouvintes, ao nosso tema de hoje, que é o corpo mental. E o mental, caros ouvintes, é realmente maravilhoso, porque ali é um mundo, digamos assim, perfeito para nós seres humanos. O mental superior, caros ouvintes, que é o mental que corresponde aos três subplanos superiores do plano mental, que seriam os éteres superiores aqui correspondentes do plano físico. Ali existem os pensamentos que não têm forma. Por isso é que os orientais o chamam de arupa, ou seja, o plano não forma, sem forma, aonde realmente a nossa alma tem o primeiro pé da sua manifestação. A alma humana, ela tem três características divinas que correspondem exatamente aos três aspectos divinos de Deus, pois Deus é ao mesmo tempo uno e trino. Ele é um único ser universal, mas ao mesmo tempo é Pai, é Filho e Espírito Santo. E a nossa chispa divina, ouvintes, que vem exatamente do coração de Deus, que é a nossa chispa, é una com a energia de Deus, assim como um raio do sol penetra pela fresta de um telhado e chega até o solo, mas naquele raio que nós vemos muitas vezes em alguns locais, que parece estar ali sozinho, cada raio de sol, caros ouvintes, está ligado com o sol em si. Então aquilo que brilha no centro dos nossos corações está unido ao poder de Deus. E da mesma forma que Deus é trino e é uno, o ser humano também é uno na sua chispa divina, que está acima de todos esses processos, mas nós também somos trinos. Então a nossa alma, ela tem os aspectos da vontade universal, aquilo que os orientais chamam de Atma. Então, aquilo que nós temos de mais elevado no nosso ser corresponde ao aspecto Pai da consciência divina. Nós temos também em nós algo que corresponde ao aspecto Filho de Deus, que é exatamente o que os orientais chamam de plano búdico, ou também nós poderíamos chamar aqui, nós ocidentais poderíamos chamar de crístico, porque em nós, caros ouvintes, existe realmente uma intuição profunda. Então, essa intuição universal que existe no ser humano corresponde ao aspecto Filho. E o terceiro aspecto, o Espírito Santo, caros ouvintes, que infelizmente o cristianismo e o judaísmo impedem a nossa visão de perceber que o terceiro aspecto, o Espírito Santo, é o aspecto mãe, é o aspecto feminino, caros ouvintes. Porque todas as trindades nas culturas do mundo sempre foram compostas de pai, mãe e filho. Porque o pai é aqui a energia primordial. A mãe é a matriz, é a matéria, é aquilo, caros ouvintes, que permite que a vontade universal se corporifique. E por incrível que pareça, as virgens negras que nós temos aí cultuadas por todo mundo e que aqui no Brasil tem até um feriado especial para ela, que é a padroeira do Brasil. Temos lá a imagem da Virgem Negra de Aparecida do Norte. Existem outras ao redor do mundo. O culto das virgens negras é exatamente o culto do terceiro aspecto, do aspecto mãe. Como nós lemos nas escrituras cristãs, no começo, o Espírito de Deus, ou seja, o Pai, pairava sobre as águas do abismo. E essas águas do abismo, caros ouvintes, é exatamente a Mãe Divina, aquela matéria escura, né, indefinida, que hoje os cientistas realmente reconhecem que existe alguma coisa misteriosa no universo, que eles não sabem dizer o que é, que não possui massa, que não emite luz. Essas são as águas primordiais do abismo, e esse é o terceiro aspecto. O Espírito Santo é a Mãe Divina, e isso, de uma forma muito velada, é comemorado nas Virgens Negras, porque a matéria é eternamente uma virgem, caros ouvintes, recebendo sempre as influências superiores. Então, para que a Trindade se manifeste, há que haver o Pai, a Mãe, para que se gere o Filho. Mas na nossa alma, caros ouvintes, o terceiro aspecto, o Espírito Santo, a Mãe, é exatamente a nossa mente. É o nosso plano mental, caros ouvintes. Ele é a Matrix. E tudo isso começa com a letra M, caros ouvintes. Observem a letra M, o M maiúsculo, caros ouvintes, como é que ele é composto. É como se fossem duas colunas com um V no meio. E esse V é exatamente o símbolo da receptividade feminina. Então, o M de matéria, o M de Maria, o M de Matrix e o M de mente demonstra, caros ouvintes, que a nossa mente é uma decorrência direta do terceiro aspecto. É a inteligência universal e a capacidade receptiva que a nossa mente tem. Mas, como disse muito sabiamente Madame Blavatsky, a nossa mente, caros ouvintes, é também a assassina do real. É muito importante que nós sempre tenhamos claro essa visão, caros ouvintes, porque a mente, ela é apenas o começo da nossa divindade. Ela não é toda a nossa divindade. Porque muitas vezes há pessoas que estudam muito, pessoas que têm muita cultura, um vasto conhecimento, que fizeram muitos cursos, fizeram muitas universidades, leram muitos livros, e muitas pessoas assim existem até no campo espiritual. São pessoas cultas, pessoas realmente muito informadas, mas isto não quer dizer que essas pessoas são espiritualizadas, caros ouvintes. É uma coisa muito diferente ter cultura e ter espiritualidade, porque na escala da nossa evolução, essa confusão pode acontecer. Ter informação, caros ouvintes, é simplesmente ter desenvolvido a musculatura da nossa mente, porque ela também, como o físico e como o astral, aqui no físico a gente vai na academia, puxa ferro, faz esteira, né? Faz corrida, faz jogging, então a gente condiciona o nosso corpo físico. No plano astral, nós nos emocionamos, nós refinamos as nossas emoções, escolhendo bem o que nós ouvimos, as emoções que nós temos, e aí nós cultuamos o nosso corpo astral. E a mente da mesma forma, porque a mente, ela tem esse poder maravilhoso, caros ouvintes, de ler a matéria mental, aquilo que os ocultistas medievais chamavam de luz, a luz astral, no plano astral, e a alma do mundo, a anima mundi, que nada mais é, caros ouvintes, que a matéria universal que está presente em todos os planos. E tudo, caros ouvintes, que aconteceu, tudo que acontece, tudo que é publicado, tudo que é pensado, sentido, aqueles segredos mais ocultos que nós imaginamos que ninguém jamais poderia conhecer, caros ouvintes, tudo isso está registrado na matéria mental. E, infelizmente, pelo destreino que nós temos, nós imaginamos que existe alguma coisa nossa nesse plano mental, que nós temos um corpo mental nosso, que nesse corpo mental estão as nossas memórias, e só nós podemos acessá-las. Isso não é verdade, ouvintes. Qualquer pessoa pode ler a memória, não só de si mesmo, mas de outras pessoas e também do universo. Cada objeto, caros ouvintes, que existe aqui no plano físico, esse mouse aí que vocês estão segurando nesse momento, nele estão impressos todas as memórias que vocês emitiram enquanto vocês estavam aí na presença desse computador, dessa mesa, dessa cadeira. E uma pessoa treinada no esoterismo, que tem o poder chamado o poder da psicometria, ele pode ler, caros ouvintes, o mental ou o astral desse objeto e recobrar todas as imagens, os pensamentos e sentimentos que foram emitidos vibratoriamente na presença daquele objeto. Tem até certos objetos que são tidos como maléficos, né? Ou que amaldiçoados, porque eles estiveram na presença de muitos crimes, na presença de violências, né? Assim como os ambientes também ficam impregnados das vibrações, né? Do que acontece naquele ambiente. Muitas vezes nós chegamos num lugar, nos sentimos mal. Eu já vi pessoas realmente passando mal de comparecer a certos salões aí onde eu costumo dar palestras, porque aqueles ambientes estão carregados de certas vibrações. Por exemplo, uma sala de aula tem uma intensidade mental muito grande das informações que foram ali passadas, assim como uma igreja muito antiga tem ali uma força muito grande, muito intensa, da devoção do povo que vai ali orar, que vai rezar. Então, muitas vezes, entrando ali, a gente se sente incomodado. Porque uma das características que nós estamos aqui salientando para vocês, ouvintes do mental, é exatamente o poder da memória. E a memória não é simplesmente nossa, caros ouvintes. Todos os seres do mental podem acessar qualquer, né, informação. E a nossa alma, caros ouvintes, o nosso eu superior, ela reside exatamente nesse plano mental abstrato. É ali que é a sede, caros ouvintes, daquilo que em nós evolui de uma vida para a outra. Ali que está o verdadeiro testemunho de todas as nossas encarnações anteriores, desde aquele momento que nós saímos do plano, aliás, do reino animal, que nós tivemos a oportunidade de sermos animais não nesse planeta, graças a Deus, até eu diria, porque os animais aqui sofrem uma crueldade muito grande. Nós fomos animais, ouvintes, na cadeia de mundos anterior, no conjunto de mundos anterior, onde o planeta central era aquilo que nós vemos aí pendurado no nosso planeta hoje, como nosso satélite, que é a Lua. A Lua era um planeta muito maior, a Terra ainda não havia sido formada, e lá havia uma vegetação, uma vida física, animais e seres humanos muito diferentes do que existem hoje. Existiam muitas plantas que eram meio animais, meio plantas, uma coisa muito bizarra. E lá, caros ouvintes, é que nós fomos animais. Então, a nossa alma humana, ela é exatamente o sumário, né? O resumo da evolução daquelas almas coletivas dos animais da cadeia lunar. Infelizmente, nós vencemos esse ponto da evolução, nós conseguimos nos individualizar, nos transformando então num conjunto perfeito de espírito, de alma e de corpo, que são as três evoluções simultâneas que nós temos aqui conosco. Nós temos uma evolução puramente biológica, mortal, porque a cada encarnação nós temos um novo corpo astral e um novo corpo mental concreto. Então, esse é o nível da mortalidade humana. Mas o nosso eu superior, caros ouvintes, ele é imortal. Ou seja, ele não morre. Quando o corpo morre, o nosso eu superior continua. Ele é o verdadeiro Highlander, né? Todos aí devem ter assistido esse filme, que para ele as pessoas vão morrendo e ele vai continuando. Dentro de nós existe um centro de consciência, sim, e o nosso eu superior, ouvintes, ele tem uma vida ali no mental totalmente independente do nosso corpo físico. Nós podemos estar fazendo mil e uma coisas aqui na matéria e o nosso eu superior, a nossa alma, não está nem aí com o que está acontecendo. Porque nesse nível, ouvintes, e com a experiência que a nossa alma possui, que foi uma experiência, uma sabedoria que foi coletada durante milhares e milhares de encarnações animais e centenas de encarnações humanas, pois cada um de nós, ouvintes, é o sumário de muitas e muitas encarnações, de muitas batalhas, de muitos sofrimentos, de muito prazer e também de muita tristeza que nós passamos em vidas anteriores. Isso não está presente no nosso cérebro físico, pois o nosso cérebro físico foi constituído apenas alguns anos atrás, com a nossa alimentação, com a nossa educação, com com o que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos professores, mas a nossa alma, caros ouvintes, para ela, ela consegue enxergar cada encarnação humana que ela projetou como se fosse um dia da sua vida. A nossa vida aqui na matéria, para a nossa alma, é apenas mais um dia da sua jornada evolutiva. E se nós tivéssemos realmente alguma sabedoria, caros ouvintes, diariamente nós procuraríamos entrar em contato com esse eu superior que está dentro de nós. Porque a mente que está em nós é um reflexo da mente divina, que é um inesgotável, infinito depósito onde a nossa alma pode extrair tudo quanto lhe permita viver uma vida superior. Tudo aquilo que vocês quiserem, caros ouvintes, de mais elevado, de maior bem-estar, de maior felicidade, a alma que nós temos dentro de nós, ela já está na posse dessa felicidade. Nós, caros ouvintes, não vamos conseguir atingir uma felicidade tão plena como aquela que a nossa alma já tem. Muitos de nós que já somos espiritualistas, que somos pessoas religiosas, muitas vezes nós temos a nossa devoção pelos mestres, pelos santos, por Jesus, pelo Buda, por tantos sábios que passaram por essa terra, que nós ficamos realmente tão... Falta até as palavras para descrever realmente a sabedoria desses seres que tanto nos influenciam, que tanto nos encantam, que nos deixam realmente embasbacados como eles puderam ter vivido uma vida tão santa numa terra de tanto sofrimento. Então nós sempre imaginamos estar com esses mestres, estar com o Mestre Jesus, estar com o Buda, estar com os mestres da grande fraternidade branca. Como seria bom, nós imaginamos, viver uma vida junto com eles, caminhar com eles pelos caminhos da vida, ser instruídos por eles. Isso está nas nossas aspirações mais recônditas, né? Que nós muitas vezes perdemos a ilusão e imaginamos só depois que a gente morrer, quem sabe a gente vai encontrar com o mestre. Quem sabe chegando lá na porta do céu, já estará lá São Pedro com as chaves do céu. Ou se nós tivermos feito muita bobagem, nós pegaremos um escorregador lá para baixo, estaremos lá enfrentando aquelas altas temperaturas lá do inferno. É isso que nós imaginamos aqui, ouvintes. Mas lá em cima, nesse mundo mental, ouvintes, a nossa alma já tem tudo o que a gente deseja aqui. Nós que imaginamos estar com os mestres, vocês devem saber, ouvintes, as nossas almas já estão com os mestres. Para a gente ter aqui um desejo religioso, místico, ouvintes, de termos contato com o mestre, é porque dentro de nós esse contato já existe. A nossa alma já está aos pés dos mestres, já está se banhando na aura da sabedoria que irradia silenciosamente daquelas auras glorificadas dos santos seres, dos grandes anjos e arcanjos. Lá, caros ouvintes, já existe essa realidade. E quando nós morrermos, e vai ser esse o assunto aí, espero assim, na próxima segunda-feira, quando nós dermos continuidade a esse tema, nós vamos falar exatamente, caros ouvintes, sobre o mundo céu, ou seja, aquilo que os orientais chamam de Devakam, ou seja, a vida do nosso eu superior, quando o ser humano perde o corpo físico, perde o corpo astral, ou seja, passa pela segunda morte, e ele chega exatamente no plano mental. Porque, caros ouvintes, para cada ano físico da nossa existência aqui, aquelas pessoas que realmente tiverem mente, que tiverem estudado, que tiverem fortalecido as suas mentes, que tiverem cultuado realmente o seu pensamento, para cada ano físico nós vamos passar de 20 até 70 anos proporcionalmente para cada ano físico vivendo naquele mundo mental. Lá, caros ouvintes, é que é a nossa verdadeira pátria. Nós somos, na verdade, deuses exilados aqui na matéria. Esse mundo aqui não é o nosso, caros ouvintes. Nós estamos incluindo ele na nossa experiência. Mas a nossa verdadeira vida é no plano mental e nós temos que realmente cultuar diariamente o contato com o nosso eu superior, parando alguns instantes realmente para orar, para meditar, para ler alguma coisa espiritual, religiosa, para rezar, caros ouvintes, para fazer exercícios de yoga, para, caros ouvintes, lembrarmos que dentro de nós existe já um mestre. Não é aquele mestre da história, caros ouvintes, não é alguma coisa que nós lemos num livro, não é tinta no papel, é alguma coisa que está dentro de nós, que tem sabedoria, e essa sabedoria pode se comunicar conosco e pode iluminar muito a nossa vida. Mas infelizmente não vamos poder finalizar esse assunto hoje. É óbvio, caros ouvintes, que esses temas são muito amplos, mas gradualmente nós vamos abordando eles aqui no nosso programa. Agradecemos muitíssimo a audiência, o prestígio de todos vocês, todo o apoio, meus amigos, físico, emocional, mental e espiritual que vocês têm nos concedido, que têm feito aqui com que o nosso estúdio esteja cada vez mais bem aparelhado. Agradecemos muito as doações que os nossos associados fizeram aí, principalmente nos últimos 2 meses, que permitiram aqui nós adquirirmos novos equipamentos. Em breve nós teremos aqui outros comunicadores mandando também a sua mensagem espiritual para vocês. Mas vamos finalizar esse programa, ouvintes, com a nossa última vibração, para a qual vocês são nossos convidados. Vamos fechar os nossos olhos, uma vez mais sentir no centro do nosso peito o batimento cardíaco, e lá dentro, caros ouvintes, com o poder da nossa mente, visualizemos a chispa divina brilhando intensamente com todas as cores do espectro, aquela joia inefável repousando sobre o lótus do nosso coração. Que essa luz se expanda pelo nosso ser, para além dele, pela nossa aura, se propagando pelo mundo, principalmente à nossa frente, para que nós possamos sempre caminhar a nossa jornada da evolução, iluminados, guiados pela luz do nosso eu superior, da nossa alma, do nosso espírito. Vamos, caros ouvintes, nesse momento solene, procurar compreender, internalizar, realizar, ouvintes, tornar real o sentido dessas palavras, do mantra, do ser interno compostas pela doutora Annie Besant. Vamos compreendê-las e torná-las uma coisa real nas nossas vidas. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que vive em nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz. Paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que o Espírito da Verdade, invocado nessa palavra, amém, esteja sempre presente aqui nos nossos trabalhos. E que a bênção do Mestre que nós enviamos para vocês nesse instante aqueça ainda mais essa chama divina, faça brilhar ainda mais nos seus corações a sua espiritualidade e esclareça, ilumine ainda mais os vossos cérebros, as vossas mentes, rumo a um conhecimento cada vez mais profundo da sua espiritualidade, caros ouvintes. Então nos despedimos aqui, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, um maravilhoso fim de semana para todos vocês, com oportunidades de muita reflexão, de muita interiorização, e deixaremos agora com vocês aqui a programação musical, sempre democrática e interativa, da Rádio Esotérica FM. A todos enviamos um forte, um caloroso, um fraterno abraço, caros ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.